Tip kortjes met. Você fala português, cara? Testando aqui porque o rapaz entrou aqui agora há pouco e falou que o som estava muito alto. Mas eu estou tentando regular aqui. Você pode me ajudar? É, cara, como é que tá alto o som para você? Tá bom o som da bateria? Como é que tá chegando para você aí? Rapaz, agora há pouco aqui, ele falou pra mim que eu tava muito alto, too low. Ele falou em inglês, eu não entendi muito bem. E ele falou que eu tava bem alto. É, né? Ah, entendi. Agora, tá muito alto pra você? Como é que tá? Ou tá legal? Pois é, ele ainda falou que meu som é muito ruim. Tchau, falou, desculpa. Que maravilha. Agora ficou bom, por exemplo? Agora estou alto, não estou? Como é que tá pra você? Porque aqui agora pra mim tá bom. Eu não sei pra você aí, por exemplo. Sempre melhor mais alto. Assim tá legal? Assim tá bom? Desse jeito assim? É, subi agora. Como é que você tá ouvindo aí? Tá bacana? Tá ruim? Como é que tá? Que tá batendo lá em cima, né? Entendi. Então eu tenho que abaixar aqui. Entendi. Vamos ver agora. Ficou bom? tem pouco retorno para mim aqui. Quando eu aumento para dar retorno para mim, fica ruim para você aí. Saturou? Pois é, eu tô com o retorno bem baixo. Quando eu aumento o retorno, ele estoura. Muito alto, né? Eu vou fazer um negócio aqui.